Enquanto o sistema nos ataca, usando a mídia como principal arma para lançar desinformação na parte pobre, nós, rappers, temos a função de recrutar um exército para uma guerra. Guerra esta, cujas armas não são canhões, fuzis, metralhadoras ou pistolas. A arma aqui citada é capaz de manter a paz e vencer qualquer guerra. A arma é a mente, a munição é a informação, o hip hop é a estratégia e o contra-ataque é a nova doutrina do rap nacional. E esse é apenas o primeiro ato. Segura a bronca, cumpade, que o bagulho aqui é quente. Quatro maluco de ponta, quatro maluco fazendo da frente. Só no sossego, chegando na moral. Esquema cabuloso dentro do regime normal. E já mandando um aviso pra rapaziada. Revolução se faz através da cima da letra e da levada. Sem pagar pau pro sistema, esse é o lema. Só papo sinistro, esse é o esquema. Cantando no estilo vindo da periferia. Sou feito pro meu povo, não pra mídia. E a atitude tá aí. Não dá o braço a torcer, revolução se faz assim. É, pode acreditar, agora preto estoque chega mais e vai te ligar. Assim que eu engatilhar e meu vocal disparar. Batendo de frente com tudo que vem de encontro a mim. O que for forte prevalece, o que não for saia da frente. Aí, no poder da mente eu vou assim, é tudo por mim. Pelos meus aliados que mandam no som a ideia certa, rimando bem bolado pelo povo daqui. Se liga aí, parte pobre, poder para o povo preto, que se for da classe nobre. Vem me siga na rima, pode vir, se aproxima, tente me acompanhar. No microfone eu faço meu nome, mas tudo em nome da periferia. Na levada devastadora, assando todo o mal que vier na frente. Mais ativo eu preciso que o veneno dá certo. Pensando no som pra desfazer o mal que corrói. Faça fuga de tudo que fode sua vida e te destrói. Muitos se foram por achar que eram malandros demais. Deixou brecha, vacilou e no cemitério jaz. Aí ladrão, quer é mais, sigo em frente. A guerra ainda não acabou, faço minha parte, tô ligado que a ideia constou, escudeiro da periferia. Em meio à guerra armada na metralhadora ideológica, dei minha rajada. Vem! Vamos nos unir, vamos travar essa luta original, rap nacional, mantendo sua conduta, nova cara, novo estilo, quatro irmãos, ideia de periferia, papo de ladrão. Aqui quem fala é cubano e você tá ligado, sempre pôr pra te alertar e adiantar o seu lado. Não dou mole, não pago pau para ninguém, mas se quiser embaçar, pode vir que tem. Pois sou um rapper preto e forte, cuja moral está no porte de uma arma cerebral afiada, pronto pra qualquer momento ser acionada. Soltando a voz da Ceilândia, o jogo agora é outro, adversário é forte, mas pra mim é pouco. Graças a Deus, hoje eu posso ver coisas que meu povo morre sem saber. É foda, e você? Aí você, otário acomodado, presta atenção na real e passe pro nosso lado. E chegando na moral pra ver de qual é meu aliado. Cola aí, nego Dé. Tô na fita e se liga, tô na fita, preparando o meu disparo, então véia aí se liga. Sou um rapper e sei bem do meu papel, é falar e rimar e expor o que é cruel. Já tô cansado de ver na periferia, cadeia, cemitério, mela, puta vida, bandido. Isso há de mudar, você pode crer. Se depender da FS, esse quadro vai reverter. Sou nego Dé, preto louco, pode botar fé. Cabuloso na rima, malandrão na levada, aliado das quebradas, periferia na alta. Conheço muito bem a falsidade do sistema, não caio mais na armadilha desse esquema. Torne-se aliado nessa luta também, falso sistema, o verdadeiro crime, na eterna batalha pela paz e o bem. Ei mano, vê nos ouvidos. Falso sistema, porrada sonora, ideia foda pra constar. Haha, ideia pra constar. Falso sistema, porrada sonora, ideia foda pra constar. E cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel. Falso sistema, porrada sonora, ideia foda pra constar. Haha, ideia pra constar. Falso sistema, porrada sonora, ideia foda pra constar. E cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel. Papai, cumpri seu papel.